Mais que opinião, eu não sou obrigado a sorrir pra todo mundo, nem fingir que gosto só pra agradar o mundo. Minha verdade pode até incomodar, mas eu prefiro isso do que me apagar. Já tentei me encaixar, me calei demais, mas aprendi que quem se anula nunca tem paz. Ser sincero não é ser mal educado, é só saber o valor de ficar do seu lado. Não sou ruim nem ignorante, só não nasci pra ser constante no gosto alheio, na aprovação. Minha paz vale mais que opinião. Eu não sou obrigado a sorrir pra todo mundo, nem fingir que gosto só pra agradar o mundo. Minha verdade pode até incomodar, mas eu prefiro isso do que me apagar. Já tentei me encaixar, me calei demais, mas aprendi que quem se anula nunca tem paz. Ser sincero não é ser mal educado, é só saber o valor de ficar do seu lado. Não sou ruim nem ignorante, só não nasci pra ser constante no gosto alheio, na aprovação. Minha paz vale mais que opinião. Eu não sou obrigado a sorrir pra todo mundo, nem fingir que gosto só pra agradar o mundo. Minha verdade pode até incomodar, mas eu prefiro isso do que me apagar. Quem quiser gostar, que goste do que sou, sem máscara, sem filtro, sem favor. Quem quiser ficar, que fique por inteiro, mas sem querer mudar o verdadeiro. Eu não sou obrigado a seguir seu roteiro, nem me fazer pequeno pra caber no seu inteiro. A vida é curta pra viver de fachada, eu sou de verdade e essa é minha estrada. Quem quiser gostar, que goste do que sou, sem máscara, sem filtro, sem favor. Quem quiser ficar, que fique por inteiro, mas sem querer mudar o verdadeiro.